Sabe, uma das coisas que as pessoas ficam muito inquietas, às vezes alguns chegam a entrar em depressão, outros buscam terapeutas e remédios, porque elas têm algo não resolvido dentro delas. A grande pergunta, antiga pergunta, qual é o sentido da vida? Sabendo essa pergunta? Muitas pessoas perguntam, mas como que eu posso me sentir bem? Aquelas perguntas, de onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou? Perguntas da nossa existência. E a gente vê toda esta resposta na palavra de Deus. O culto foi aberto com aquele versículo lá de Romanos capítulo 11, onde dizia que nós viemos do Senhor e nos mantemos pelo Senhor e vamos para o Senhor. A origem de tudo é no Senhor. E a finalidade, ou o fim de tudo, é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra e um pouco vou falar disso hoje à noite também, na segunda carta de Timóteo. Lá no finalzinho da sua Bíblia, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 11 em diante. 2 Timóteo 1, 11. E hoje vai ser uma pregação um pouco diferente, tá, meus irmãos? Porque eu vou falando um pouco de Deus e um pouco de mim. Claro, o que eu falar de mim é por causa que teve um toque dele. Senão, não adianta eu falar de mim sem toque dele, então, aí não funciona, né, irmãos? Diz ali, veja comigo. 1:11. Para o qual, no caso para Jesus, fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Mantenho o padrão dessas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Amém, irmãos? Olha quem está escrevendo esta palavra. O apóstolo Paulo está nos seus últimos dias de vida. Ano 66 da nossa era, e nesse ano ele foi assassinado. Nesse ano interromperam violentamente a vida do apóstolo. Pois ele está escrevendo uma carta ao aquele pastor que o substituiria. E diz o seguinte: não te envergonhe do evangelho, não te envergonhe do amor de Deus, não te envergonhe daquilo que Deus faz. E aí o apóstolo diz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece Deus suficientemente para dizer isso? Eu sei quem é meu Deus, eu sei aquele que eu sigo, eu sei que ele é poderoso para me guardar em qualquer situação. Você sabe disso? Tem convicção disso? Eu sei que esse Deus me ama de maneira irrestrita. Deus não põe cláusulas. Ah, eu vou te amar se... Não. Perceba, quando você chegou aqui nessa igreja, muitos de nós, ou quando chegamos ao Senhor, nós chegamos completamente quebrados. A nossa vida num estrago completo por dentro. E às vezes por fora também. Às vezes relacionamentos familiares ruins, questão material, financeira ruim, e espiritualmente tudo morto. E aí você chegou na casa de Deus e começou a conhecer Deus, e lentamente começa um processo de uma mudança, de uma transformação no seu interior. Isso aconteceu contigo? E você foi conhecendo ao Senhor gradativamente. E hoje, depois de alguns anos, você pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu estou agora andando com o Senhor há 33 anos. Você já sabe com que idade eu me converti, né? Já estão fazendo as continhas aí na cabeça? Me converti aos 17 anos. E hoje de manhã eu trouxe essa palavra, eu disse, olha, se Deus me desse uma vida de novo, e a gente sabe que é só esta vida aqui, depois é a outra melhor, a eternidade. Mas se Deus me desse um começo de novo, e se eu pudesse me converter a 1 ano de idade, ou a 2 anos de idade, eu já me converteria ali. Já entregaria a vida a esse Deus que me ama. Se você pudesse começar de novo, você que tem hoje 30 anos, 40 anos, 50 anos, aqui tem uns de 70, 80, estou vendo. Se você pudesse começar de novo, começaria com Deus na idade que começou. Quem se converteu aqui mais ou menos com 20 anos? Me faz um sinal. Com 30? Com 40? Com 50? E nós não diríamos, ah, se eu fosse começar de novo, sabendo Deus que eu tenho, começaria antes. Você concorda comigo ou não? Vamos falar de casamento? Às vezes eu digo para minha esposa, eu casei, ela com 20 anos, eu com 23, é isso? Se eu soubesse, tinha casado antes. E aí, homens? Mulheres? Aí, se eu soubesse, tinha casado antes. Entenderam, irmãos? A mesma coisa com Deus. Se eu soubesse que é tão maravilhoso, tinha me convertido antes. Percebam? O casamento, ele é para ser mais ou menos algo assim, semelhante ao nosso relacionamento com Deus. É para ser algo maravilhoso no aspecto espiritual, nossa vida com Deus. No aspecto humano, o casamento é uma representação disso. Pois o apóstolo Paulo está dizendo assim, ah, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo já é crente aqui há uns 40 anos, ou mais. Ele deve estar dizendo, ah, se eu soubesse que Deus maravilhoso é esse. Mas Paulo está preso, Paulo está quase sendo assassinado. E ele diz, eu não arredo o pé do evangelho, porque esse Deus que me conquistou, ele até fala disso, né? Esse Deus que ganhou meu coração, eu não o troco por nada. E eu quero dizer para vocês a mesma coisa, eu testemunho junto com o apóstolo, eu não troco por nada. Amém, irmãos? Muitos anos atrás, eu e minha esposa ganhamos uma proposta de trabalho. Muito boa mesmo. Nós morávamos no norte do país. E um homem lá, e um casal, que a gente, a Tânia, trabalhava numa grande escola. E eles disseram para nós, nos chamaram no escritório deles, gente de muitas posses, e disse, nós montamos uma escola para vocês. Nos tinham como filhos, né? Nós montamos uma escola para vocês no estado do Amapá. Na época não era nem estado, era só território federal ainda. Nós queremos que vocês trabalhem para nós. Aquele homem é um homem de bem. Um homem de uma honestidade assim, ó, ímpar. No escritório dele, eu olhei bem nos olhos dele, agradeci a ele a confiança, o convite. E eu disse para ele, seu Amaro, né? Seu Amaro, Deus me chamou para ser um pastor, não um dirigente de escola. Agradeço muito a sua confiança, mas eu tenho um chamado de Deus, um algo muito claro, para que eu existo na face da terra? Eu, cada irmão tem a sua profissão, mas eu tenho, vamos dizer, profissionalmente, se desse para dizer, eu vim fazer isso nesse mundo. Depois estava aqui em Canoas, por isso eu disse, eu vou falar um pouco de Deus e um pouco de mim. Anos aqui em Canoas, veio uma outra proposta. Uma pessoa que não me conhecia pessoalmente, me telefona de um outro estado e me convida para entrar nas Forças Armadas, para que eu fosse capelão militar. Então, tinha poucos capelães evangélicos, isso... Lembra, Celso? Eu acho que há uns 18, 20 anos atrás, tinha poucos capelães evangélicos nas Forças Militares. Então, me chamaram para ser um convidado. Aquele homem que me ligou disse, pastor Paulo, em 11 anos, tu é tenente-coronel. E tenente-coronel seria algo muito interessante financeiramente. Reuni alguns irmãos que estão sentados aqui e pedi, orem por mim. Eu vou orar. E depois eu tenho construindo junto a Deus uma resposta. Dali uns dias liguei para aquele homem. Disse, eu agradeço o teu convite e a confiança. mas Deus me chamou para trabalhar aqui, onde eu estou agora, no caso já era Canoas. Eu estou servindo a Deus aqui, estou com um grupo de irmãos caminhando junto comigo aqui, e eu vou permanecer aqui, como civil, não como militar. Estou aqui. Irmãos, para mim está muito claro na minha vida, desde aquele dia chuvoso, lá de 33 anos atrás, em que alguém me disse para entregar a vida para Jesus, e realmente aquilo entrou no meu coração, desde aquele dia, Deus vem construindo algo dentro de mim. Estão percebendo que eu estou também testemunhando? E já teve oportunidades de eu deixar o ministério nesse molde aqui. Mas eu sempre disse, Deus, para mim está claro o que eu vim fazer, e para mim já está claro a modalidade que eu devo fazer. Você deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, lá onde você trabalha. Você deve servir a Deus, honrar a Deus, lá onde você está. Mas Deus me chamou para fazer isso aqui, e eu fui cada vez compreendendo mais. E aí eu posso dizer, meus irmãos, eu sei em quem tenho crido. Ao longo dos anos, pastor, então, ministério na igreja, tudo mar de rosa. Não. Tem todo tipo de luta. Mas se eu tivesse que começar a minha vida de novo, agora não a vida de entregar a vida para o Senhor, agora vamos chamar a vida profissional. Eu começaria tudo de novo da maneira que estou fazendo. Com essa experiência, claro, não ia apanhar tanto. Talvez ia apanhar outras coisas, né? Porque a gente apanhar, que eu quero dizer que a gente às vezes, por falta de experiência, acaba cometendo erros. Vamos chamar de erros profissionais. Está entendendo o que eu estou falando? Claro que está, não é? Pois uma coisa a gente pode dizer, Senhor, eu não me envergonho do que o Senhor vem fazendo em mim. Eu não me envergonho do teu chamado. Ser teu filho, Senhor, é bom demais, não é? Como diz os mineiros, é bom demais da conta, né? Esse trem, sou. Aqui já iam dizer no Rio Grande do Sul, diferente, né? Bom demais, tchê. Né? Pois, vejam, meus irmãos, o Senhor, diz aqui, ó, no verso 12, o Senhor depositou algo em nós. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O que Deus depositou em nós? O apóstolo está dizendo, eu estou passando tribulação, eu estou passando luta, eu estou aqui nesta cadeia em Roma, mas eu sei que Deus é poderoso. Ele colocou algo dentro de mim que ninguém pode tirar. Você sabia o que Deus pôs dentro de ti e ninguém pode tirar? Podem te prender, podem te matar e ninguém pode tirar. É ou não é? O apóstolo, ele está dizendo que Deus colocou dentro dele. Ele até disse numa outra carta, ele disse que ele se considerava um vaso de barro, no qual tinha um tesouro dentro. Nós somos frágeis. De vez em quando adoecemos, de vez em quando a gente está cansado fisicamente, às vezes cansado até mentalmente, nós somos frágeis. Mas o que está dentro de nós é um tesouro que não há nesse mundo igual, amém? Deus colocou o Evangelho, Deus colocou o Espírito dele, que é a vida dele dentro de nós. Você sabia que o Espírito Santo está dentro de ti? Você sabia disso? Então dá glória para Deus, porque isso é muito maravilhoso. Amém, irmãos? É muito maravilhoso. O apóstolo, ele deixa isso super claro. Há um depósito. Deus confiou algo a mim. Deus confiou algo a você. E aí ele diz, sabe o quê? O verso 14. Está falando para o pastor que substituiria ele, Timóteo. Guarda o bom depósito. Guarda o que Deus confiou a ti. Deus confiou a tua vida. A nós pais, Deus confiou filhos. Que devemos guardar, cuidar. Mas, sobretudo, guardar a verdadeira palavra de Deus. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? Aqui, mais ou menos ali na... A igreja cristã tinha uns 30 e poucos anos apenas. E já tinha pessoas trazendo ideias erradas para dentro da igreja. Já tinha pessoas vivendo um evangelho esquisito, entortando o evangelho, deteriorando o evangelho. E o apóstolo diz, Timóteo, cuida do evangelho, cuida da palavra de Deus correta, Timóteo. Nos dias de Paulo, já tinha gente mercadejando a palavra, fazendo comércio com a palavra de Deus. Está tudo em moda, né? Esse negócio, esse troço de diabo não sai da moda. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estão, né? Pois Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou indo. Mas cuida do depósito que Deus deu antes a mim, eu confio isso a ti agora. Cuida da palavra de Deus. Às vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? Eu estou falando um pouco da Bíblia, um pouco de mim. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa em particular e diz, meu irmão, a vida cristã é por aqui. Tu percebe que a pessoa está indo para um caminho que é de destruição para ela. Com todo jeito, porque pastor não é boiadeiro, tá, pessoal? O boiadeiro pega lá, ele sobe no seu cavalo e toca os cachorros e a cachorrada faz o gado andar. É ou não é? O pastor, ele mansamente toca o rebanho. E, aliás, vai na frente do rebanho. Pois a gente mansamente, muitas vezes fala, meu irmão, minha irmã, não é por aqui o caminho. Aquela pessoa se revolta de tal maneira, e diz, pastor, se tu não quer assim, estou indo para outra igreja. Bom, meu irmão, tu que sabe, mas a palavra de Deus diz isso a esse respeito. E aí chega lá na igreja A, B ou C, e é recebida. E depois de um tempo também aquele pastor lá, ou aquela liderança, diz algo para aquela pessoa, diz, ah, eu vou sair daqui, e ela vai para outra. E assim ela vai circulando, que eu chamo de um andarilho. Andarilho evangélico. Porque andarilho come lixo, não come? Não tem onde dormir, não tem paradeiro, não tem raiz com nada, não tem família. Pois, meus irmãos, eu vou dizer bem claro para vocês, realmente a minha obra é ajudar a construir Cristo em vocês e em mim. Isso é que eu vim fazer aqui. Aí a pessoa, de repente, diz, ah, pastor, eu não vou ficar. Tu que sabe. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não vou alargar a porta do reino de Deus que Jesus disse que é estreita. Amém? Eu não vou dizer, venham todos, venham de qualquer jeito. A gente vem de qualquer jeito. Quando a gente chega na igreja, está quase tudo ou tudo errado na nossa vida. Valores, conceitos, maneiras de viver, jeito de família, jeito de casal, está tudo estragado, ou quase tudo. Venham sim como está, mas no momento que você entra numa vida cristã, não dá para permanecer mais como está. Amém? Venho de qualquer maneira, mas não pode continuar de qualquer maneira. É ou não é? Quando uma pessoa chega num abrigo social, quando ela chega num albergue, você sabe por que muito andarilho e mendigo não quer ir para o albergue, eles preferem dormir na rua debaixo da passarela? Pergunta para os diretores de albergue. Chegou o cara lá, a primeira coisa que vão fazer com ele. Dá-lhe um banho. Banho eu não tomo. Então não dá para dormir aqui. Porco não dorme aqui. Já falei o popular, né? Aqui tem que lavar cabelo, aqui tem essas coisas. Só pode dormir numa cama limpinha e o albergue oferece uma cama limpa? Se a pessoa tomar o banho. Na igreja é bem igual, não é diferente. Chega aqui, ó, a vida cristã é assim. Eu não aceito. Então não vai dar para, entre aspas, não vai dar para dormir aqui. E aí começa a perambular e vai perambulando. Perceberam, irmãos? Olha aqui, ó, temos um depósito. Temos algo que nos foi confiado. Sabe o que Deus colocou no teu coração? Não deixa ninguém tirar. Não deixa ninguém arrancar. E cuidado para as tentações da vida. Não sufocar o evangelho que foi plantado no teu coração. Quando Jesus contou a parábola do semeador, que o homem saiu a semear e uma parte das sementes caíram num lugar em que o solo não era profundo. E aquela sementinha brotou, mas não tinha como colocar raízes. Logo veio o sol e queimou a planta. E o Senhor Jesus disse, o sol eram as provações da vida. Vem uma dificuldade, aí o crente novo pensa, mas, ah, Deus me abandonou, Deus não está me livrando disso. Vou largar tudo. E acaba largando tudo. Não aguentou a primeira provação ou teste. Outras pessoas, o Senhor disse que foram como plantadas, e aí começaram a brotar, e a vida cristã, tudo era maravilhoso, tudo era lindo, gostava demais. E de repente, outras coisas começaram a concorrer com aquela, com o Evangelho, com a vida de Deus na tua vida. Sufocou. Aí diz que os espinhos sufocaram a plantinha que Deus havia plantado. Cuidado, não deixa nada e ninguém tirar o que Deus tem plantado no teu coração. Hoje é muito comum nós falarmos, ah, tem tantos milhões de desviados. Você já ouviu falar? Se fala que no Brasil tem 30 milhões de desviados. 40 milhões de cristãos evangélicos e 30 milhões desviados. O que você acha disso? A grande maioria dos chamados desviados nunca conheceram verdadeiramente ao Senhor. Pode saber, nunca conheceram ao Senhor. Porque quem conhece ao Senhor diz como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe também, não larga Deus por nada meu irmão. Eu quero dizer, não largue mesmo. E aí Paulo diz, Timóteo, cuida do que Deus te deu na tua mão. Cuida desse depósito. Não deixa, Timóteo, ninguém desvirtuar o Evangelho. Sabe que se você ouve alguém falando algo errado da palavra de Deus, e você percebe, ah, todo mundo tem a sua opinião, cada um pensa de um jeito, e você conhece a verdade, você está pecando. Se você conhece a verdade, e alguém está falando uma inverdade sobre o Evangelho, porque alguém está distorcendo, desvirtuando a palavra de Deus, você tem o dever de ajudar essa pessoa. E às vezes o ajudá-la dizer, meu irmão, minha irmã, não é assim. A palavra de Deus diz assim. Certo, meus irmãos? E a outra coisa que eu queria trazer a vocês, um pouco de novo de mim, aí quando foi aberto o culto hoje no Romanos 11, para que que nós existimos? E o apóstolo diz, ali no 11:36, porque dele e por meio dele são todas as coisas. Tudo. Tudo provém de Deus. O ser humano não consegue criar nenhuma formiga. Com toda a ciência que temos, o ser humano não consegue criar uma formiga. Não consegue criar uma mosca. Não consegue criar um ser humano. O ser humano não consegue criar ser humano. Não consegue criar uma planta. Do zero. Não tem material nenhum. Vamos fazer uma planta. Não consegue. A Tânia está fazendo um estudo lá no Hospital de Clínicas. Bem na área da reprodução humana. Então, casais que não podem ter filhos, eles vão até o hospital, depois de uma seleção. E eles então querem ter filhos, eles passam por médicos, psicólogos e palestras. E chega um ponto então, medicação para a mulher produzir óvulos. E aí o óvulo da mulher e a coleta do óvulo da mulher e a coleta do esperma do homem. Em laboratório isso é juntado e começa a vida. Mas precisou, vamos chamar da semente do homem e da semente da mulher. E muitos medicamentos ajudam em muitas coisas. E quando então a nova vida começou em laboratório, tem que colocar no útero da mãe. A futura candidata à mãe, ela precisa receber, de alguma maneira, que os médicos introduzem até o útero dela na parede do útero. E aí, apenas, escute o que eu vou te dizer, apenas 20% dá certo. De cada 100 tentativas, só 20 funcionam. 80 são desperdiçadas. Coloca no útero da mãe, 80 vai fora. O útero não segurou. E aqui entra uma coisa. Não existe nenhum medicamento, não existe nenhum remédio para colar no útero da mãe o futuro bebezinho que está começando ali o embrião. Não existe remédio. Com todo o desenvolvimento da ciência, e nós somos a favor da ciência, nós não somos contra a ciência. Mas chega um ponto que na reprodução humana, a própria ciência vai ter que dizer, o corpo reagiu bem ou o corpo reagiu mal. Quem é que cuida disso? Deus. Deus. Da tua vida. Você está respirando agora. Você respirou hoje já milhares, milhões de vezes. Eu acho que nós não contamos nenhuma, né? Alguém contou a respiração hoje? É tão automático, né? Você só vai contar se um dia tiver problema de pulmão. Aí você diz, ai, como é bom respirar. É ou não é? Tomara que nunca tenha, tá? Mas se alguém aqui é fumante, para logo. Senão tu vai morrer miseravelmente de sufoco. Tem alguém que fuma aqui? Se tem, não vai dizer, né? Se tem, o cara diz, mas se você não parar de fumar, você vai morrer miseravelmente de câncer no pulmão. Ai, pastor, está me amaldiçoando. Não mesmo. É você que está se amaldiçoando. Com o maldito cigarro. É ou não é? Falando nisso, alguém já leu o que diz lá nas carteiras de cigarro? Este produto contém 4.812 substâncias tóxicas e cancerígenas. E o cara ainda fuma 4.800 e pouco. Tem que ser louco, né? Está se suicidando lentamente. Meus irmãos, a nossa vida está para mim muito claro. O objetivo da nossa vida, você que está aqui me ouvindo agora, você não veio ao mundo apenas para ter uma profissão, apenas para ter alguns filhos, apenas para construir uma casa, ter um carro, ter uma aposentadoria um dia mais tranquila. Se for só para isso, não entendeu o grande objetivo da vida, que é viver para a glória de Deus. Tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que nós vestimos, tem que redundar na glória de Deus. Se alguém bota uma roupa escandalosa no sentido fora do pudor, uma roupa que é para chamar a atenção dos homens, das mulheres, para seduzir, se alguém faz isso, não está usando o seu corpo para a glória de Deus. É ou não é? Se alguém induz outros a pecar, o problema é dos outros. Não é só dos outros, é teu também. Não está vivendo para a glória de Deus. O teu dinheiro, escuta o que eu vou dizer, nós não estamos pedindo oferta nenhuma agora, tá? Mas se o teu dinheiro não servir para a glória de Deus, você não entendeu ainda por que Deus bota dinheiro na tua mão. Um dos homens mais ricos da empresa, maior empresa do mundo, da área da higiene bucal, da Colgate, era cristão. Vocês sabiam? Começou dando 10%. Começou dando 10% da sua renda dizimista. Terminou a vida dando 90% de toda a renda da empresa. Hoje é a maior empresa do mundo. Dessa questão toda da higiene bucal. Tem que ser para a glória de Deus o que nós ganhamos. Porque a tua saúde veio de Deus, não veio? Tua força, tua inteligência, tuas capacidades, todas que Deus te deu, veio de Deus. E isso tem que redundar na glória de Deus. Se nós viemos aqui nesse mundo, meus irmãos, só para juntar coisa, vai juntando. Não vai levar nada. Só o que nós vamos levar? Eu sou a favor que a gente melhore de vida, viu? Mas nunca pode deixar as coisas te possuir. As coisas te mandar na tua vida. Viva para a glória de Deus. Tua família, diz, nasce um filho, nosso neto nasceu onde? Eu orei, Deus, essa criança, quero que viva para a tua glória. E nós vamos ensinar ele a viver para a tua glória. Não é só Deus, faz o filho viver para a tua glória. Ensina também. Você viu o que Deus disse aqui para o apóstolo disse? Deus está guardando o que ele depositou em mim, Paulo disse. E depois Paulo diz para o Timóteo, Timóteo, guarda o que Deus depositou. Tem algo que você faz e tem algo que Deus faz. Tem algo que só Deus cuida. Quando você está viajando num navio, você não sabe nada de pilotagem de navio, né? Mas tem um homem lá na cabine lá que está pilotando, é o comandante. Ele sabe, mas se vier uma mega tempestade no mar, ele pode afundar com toda a sua sabedoria. Se você está voando de avião, para voar de avião tem que ter fé, viu? Porque você não sabe se o negócio vai chegar do lado de lá. Geralmente chega, tá? Fique tranquilo. Geralmente chega. Mas ninguém tem certeza absoluta que chega. Você não depende de Deus quando está voando a 10, 12 mil metros de altura? Quando está atravessando um longo mar, num navio, não está? E quando você está caminhando na rua? Ah, aqui, chão firme, é seguro. É, não é tão seguro andar nas nossas ruas. Você depende de Deus. Quando você está dormindo em casa, você depende de Deus. Em tudo você depende de Deus. Eu dependo de Deus. Nós guardamos o que cabe a nós guardar. Nós cuidamos o que cabe a nós cuidar. Mas tem algo que foge do nosso alcance. Tu concorda comigo ou não? Concorda, irmãos? E por último, eu queria falar para vocês mais uma coisinha. Hoje não é um assunto só. Hoje são diversos, tá? Eu te convido aí em Filipenses. Vá ali comigo. Filipenses. No capítulo 3, esse apóstolo Paulo, para mim, foi o homem que mais compreendeu as coisas de Deus. Com exceção de Jesus, é claro, mas dos homens, foi o que mais compreendeu. E ainda bem que deixou escrito, né? Senão teriam até desvirtuado as palavras dele. Diz ali, 3:12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por 3 vezes aqui, em 3 versículos, Paulo diz, prossigo, prossigo, prossigo, avanço. Alguns de vocês já me conhecem um pouco. Eu não sou homem de ficar olhando para trás. De ficar murmurando, ai, meu passado foi tão duro. Eu acho que uma maioria de vocês vem de uma família bem simples. Onde a gente ia para a escola com o sapato furado. Depois, quando era jovem, botava jornal dentro do sapato. Quem é que fez isso aí? Olha aí, ó, olha aí. Tudo igual eu, né? Nossas famílias eram tudo parecidas economicamente. Nós somos todos nivelados por baixo. Não foi? E entra, nesses dias de chuva, entrava uma água no sapato, né? Tirou pedaço de nós. Estamos aqui, lindo e gordo. Deixa o lindo para uns e o gordo para outros, tá? Estamos aqui, tudo bem, meus irmãos, não tira pedaço. O irmão mais velho, nós éramos 4 filhos lá na nossa casa. O irmão mais velho ganhava uma blusa. Depois ela ia para o segundo, ia para o terceiro, ia para o quarto. Eu era o terceiro. Nunca peguei a blusa esfarrapada, sobrava para o último. Mas ela já chegava em mim para lá de Bagdá. Não. Mas vocês estão vendo, irmãos, isso tira pedaço? Quem aqui se criou assim? Um ia passando a roupa para o outro. Olha aí, ó. Não tira pedaço, meus irmãos. Os jovens, quem tem menos de 20 anos me faz um sinal. Estão lá em cima, né? Menos de 20 aqui. Vocês usariam o sapato furado aí, botando jornal dentro? Ah, pastor, aí é demais, né? Tá me tirando. Vocês não usariam, né? Pode falar a verdade. E morrer de vergonha, se é assim para a escola. Tem uma profissão que está quase acabando. Qual a profissão? Sapateiro. Às vezes está difícil achar um sapateiro, né? Porque ninguém mais faz a tal de meia sola que nós fazíamos. O sapato vinha novinho. A gente pensava que era novinho, né? Hein? Mas vocês estão vendo, irmãos? Isso não tira pedaço. Eu não fico olhando para o meu passado. Aí como eu era pobrezinho, tinha que usar sapato furado. Eu tenho uma foto. Eu acho que tinha 4 anos de idade. Eu acho que era, né? Com meu irmãozinho pequeno que nasceu. Nós era uma escadinha lá em casa, 4 degraus. E na foto até está hoje. Era um sapatinho de... Era um plástico meio duro, um negócio horrível. Né? Mas já estava tão gasto, que bem no dedão tinha rompido já. E o dedão estava para fora. Eu acho que alguns de nós iam odiar aquela foto. Eu não. Por isso que eu estou dizendo, meu, não podemos ficar olhando, lamentando o nosso passado. Até um passado duro, olha você que está me ouvindo. Até um passado, às vezes, de muita pobreza. Ou de um pai ou de uma mãe que não foi o que deveriam ser. Até ali Deus estava trabalhando para você ser um homem com força, uma mulher com força para o futuro. Não reclama, jovem. Não reclama da vida. Os pais de vocês tiveram uma vida muito mais difícil que a de vocês. E os avós, mais difícil ainda, não foi? Os pais nossos. Meu pai me disse uma vez, quando a gente era ainda criança, e ele sempre vivia com música, né? Quando ele casou, ele tinha uma bicicleta e um bandoneon. Bandoneon é que toca tango argentino, né? A minha mãe foi corajosa casar com um homem com uma bicicleta e um instrumento musical. Essa mulher de coragem, né? Hein? Você casaria com um jovem desse, hein? Hein, moça? É difícil, né? De repente o cara tem uma guitarra na mão, se achando o Elvis Presley. Hein? Olha, não é fácil, mas minha mãe foi corajosa. Contudo, Deus tinha um plano para as nossas vidas. Cada um de nós, Deus tem um plano. Deus estava preparando nós. Eu me criei. Comecei a falar de mim agora, né? Eu me criei no comércio. Minha mãe tinha lá no interior uma venda, chamava de venda. E vendia tudo, arroz, farinha. Eu me criei atrás do balcão, vendia tudo. Nós vendia cachaça, eu ia lá chupar no barril com a mangueira, para encher as garrafas, os garrafão, para os caras beber à vontade. Vocês estão apavorados, né? É, Deus é bom, por isso que eu vivo pela graça de Deus. Eduardo, não é? Nós vivemos pela misericórdia de Deus. E aí Deus nos chamou. Vocês acham que eu vou ficar? Ah, mas tu lá chupava a mangueira na cachaça. Ou cachaça na mangueira. E daí, meus irmãos? O que conta é a partir da vida que eu tenho com Deus, que começou há 33 anos atrás. É aí que está valendo. Eu olho para trás. Então, para agradecer a Deus, de onde o Senhor nos tirou? Você pode olhar para trás, sim. No carro, quando você está dirigindo, de vez em quando você não dá uma olhadinha no retrovisor? De vez em quando uma olhadinha? Na vida, você dá uma olhadinha e, oh, realmente Deus é bom. Não é olhar para se lamentar. Não é olhar para entrar em depressão e reclamar. Não. Obrigado, Senhor. E continua olhando para frente. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Prossigo. A vida, meus irmãos, é para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Olha esse Paulo. Ele era um grande homem no judaísmo, na religião que ele participava anteriormente. Ele era uma autoridade, um homem de um conhecimento e uma inteligência fantástica. E perdeu tudo. Ele diz, sabe o que ele chegou a dizer um dia? Para mim, depois que eu conheci Cristo, tudo aquilo lá é refúgio. É refúgio. Paulo era de uma família, de um grande status. Ele era da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, a tribo da qual veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Paulo carregava o nome de Saulo, não era? Que era o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Era um homem que tinha até nome de rei. Tinha sangue de rei. E ele diz, depois que eu conheci Jesus, tudo isso aí é refugo. Depois que você conhece o Senhor, meu irmão, minha irmã, conhecer Deus, porque eu estou falando conhecer mesmo, não é? Ah, dá uma conhecidinha, vem em três cultos e se desvia. Nem conheceu Deus. É uma experiência com Deus. Prossigo. Para frente. Se alguém te machuca, perdoa e é para frente. Eu sempre gostei assim, não tenho muito tempo para torcer para time, né? Em estádio eu muito raramente vou, mas muito mesmo. Ainda mais agora com esse expresso das tais de arenas. Muito caro, né? Hã? Dá para escolher a arena ou o outro, né? Mas o outro nem pronto está. Mas vamos parar por aí. Vamos parar por aí. Irmãos, claro que alguém pode ir lá fazer um passeio, mas ser aquele fanático de carteirinha. Não, vamos botar dinheiro no reino de Deus. Você concorda comigo? Você pode ir lá como lazer, eventualmente, mas gastar 60, 100, 120 a cada semana? Não, nós temos um projeto de vida muito maior que botar dinheiro na obra de Deus. Isso é visão para frente. Não perca a meta para aquilo que Deus te chamou. Amém, irmãos? Vamos prosseguir? Vamos andando para frente? Nossa vida é para glorificar a Deus. Eu quero poder chegar lá no final da vida. Não sei com quantos anos. Quem sabe? Estou lá pela metade. O que vocês estão rindo? Minha avó vai fazer 98 agora no dia 30. Não ri muito aí, viu? Porque eu tenho uma genética boa. Graças a Deus, né? Um vô foi com 90 e poucos, a avó já está com 98, viva inteira. Chegamos lá um tempo atrás, ai meu neto, que dor nas costas. Vó, o que a senhora fez? Estava capinando. Ela mora no interior. Só pode ter dor nas costas, né, com 90 e tantos. Então, quando eu disse que eu posso estar na metade da vida, leve isso aí a sério, viu? Leve isso a sério. A nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Lá no final, eu quero poder dizer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Ele fala aqui nessa carta também. Completei a carreira. Guardei a fé. O bom combate, a vida cristã é uma luta, você sabe. Eu sei. Corri todo o percurso. E lá no final, Senhor, guardei a fé. Está aqui no meu coração, nas minhas obras. Guardei a fé. Se não for para isso, meus irmãos, nós vamos chegar no final da vida decepcionado conosco mesmos. Né? Vale a pena, não tem algo, nada melhor nesse mundo do que pertencer ao Senhor. Tu já consegue dizer isso também? Eu concordo contigo, pastor. Não tem algo, não tem nada melhor. Eu sei que ter casamento é maravilhoso, ter filhos é bom, agora estamos entrando na fase de ter netos. Tudo é muito bom. Mas, não tem nada melhor do que participar da vida direta com Deus. Não tem. Ah, pastor, eu não estou entendendo tudo o que tu está falando. Continua andando com Deus. Quanto mais tu andar, mais tu vai entender. Sabiam? As crianças na nossa casa não entendem tudo o que os pais falam, né? Porque eles não têm ainda condições, nem cabeça para isso. Mas à medida que eles vão crescendo e ficando adultos, eles entendem. Eles entendem os pais. E nós, à medida que vamos ficando adultos espiritualmente, nós entendemos cada vez mais o coração de Deus. Quer tomar um propósito com Deus hoje? De viver para a glória dEle? Eu sei que vocês já tomaram, muitos já tomaram esse propósito, mas vamos renovar ele? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos. Aleluia, Deus. Aleluia.